quilômetro aproximadamente 2 horas e 17 minutos, devido à aeronave à sua frente, e ainda não conseguiu pouso. A nossa posição agora é de 12 horas e 7 milhas. Esse foi o seguinte para 2 anos de mais. Autoridade 2224, fundo direito para o 065, reporta para o cancelamento. Autoridade 2224, planeta cancelado 0217, deixa para 150010, ajustando a 0 no 1, e vou utilizar na proa 100, que passa na final da 17. Operação para a final do 0.7, mantém a 3.065, emite para 0.05, 0.0, Salvador. No solo 18, autorizado à esquerda, taxi Lima, portão 03 do Grande Pátio. Avistado, foram autorizados, pista 97, o vento 070 graus, 08 nós, ajuste 909. Vai direita para o Azaro 8 de área, me diz que é uma noite, reporta para o cancelamento. No solo aos 22, autorizado à esquerda, taxi Lima, remoto 3 do faixa principal. À direita para o 090. Olha, deixa o 8 para o 090, para o cancelamento. Pronto. Esse é o 01, reporta o passo de 2. Boa noite, na 258 estabilizado, visão na 17. Celene 6258, fundo autorizado, sistema 7, vento 080 graus, 08 nós, ajuste 011. Pouso autorizado, cabeceira 97, ou Celene 258? portão 07 do Prático do Sol. Entra na esquerda ali no portão 07 pelo Prático do Sol. lado do pátio do Graé, o ajuste no 01. Solo 3-4, guarda 0, segundo ali. referindo a gente a na justificação, deixa para 2010, ou 2010, no 09. Thank you. decolagem da pista 35, Cucu vai ser na saída agora 1, transição elétrica. Então, Fox Charlie Sierra autorizado, ingresso pista 17 à esquerda, reporte Chanel e pronto, cabeceira 17. CA, decolagem autorizada, pista 97, vento 08 graus, 05 nós. Salvador, boa noite, passar, passar, November Índia Vista. Passar, passar, November Índia Vista, traça avistado, cheque sem expulso, pista por 7, pouso autorizado. Após os dois, qual o estacionamento? É para Aeroestar. Sede. localizar tráfego em aproximação da pista 17, curva esquerda para o 250. Esquerda 250, passarela 2222. Passarela 2222, informe o tráfego 12 horas, 25 milhas, rumo ao posto, passo no nível 0552. Ok, passarela 2222. Oi, Salvador, muito boa noite, passarelo 2222. Estabilizando o final da passagem. Passarelo 2222, avistado. Foram utilizados o sistema 7, o vento 07 graus, 08 nós, ajuste ao 01. Foram utilizados 2222. Thank you. 2222, Montolo 13, livre à esquerda, taxi Lima, remota 13 do Pátio Pessoal.